Gosto tanto de você. Deve ser pela forma como tudo rola. Seu jeito me deixa louco. Arrepio no pescoço. Busco apenas saber e compreender. Como você, em tão pouco tempo, se tornou alimento para o meu viver. E pra quê? Deixamos o vento levar o sentimento para se perder. Dia inteiro a pensar em você. Sua voz é difícil esquecer. A maneira que me trata é o que faltava. Se pra você, eu sinto aqui dentro, é coisa de momento ir aparecer. Vem pra crer, o cara 100% no seu comportamento. E somente ter uma mulher para satisfazer. E eu prometo vai ser só você. A maneira que me trata é o que faltava. Nossa, não tenho nem palavras para explicar. Quando vejo essa garota, perco todo. Ai, já ia me esquecendo do seu lindo sorriso. É disso que eu preciso, traz a paz. Isso é tudo que tenho a dizer. Se não for com você, contra alguém jamais há de ser. Jamais vou te fazer sofrer, pode acreditar. Quero sempre o melhor, mulher pode confiar. Hoje eu tô carente, necessito de um abraço seu. Como foi o seu dia? E eu falo sobre o meu. Como você, em tão pouco tempo, se tornou alimento para o meu viver. E pra quê? Deixamos o vento levar o sentimento para se perder. Dia inteiro a pensar em você. Sua voz é difícil esquecer. A maneira que me trata é o que faltava.